Boas, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Este é o número 11 e eu sou o Braja K2, tenho na minha companhia o Taro. Eu. E neste podcast vamos falar nos melhores jogos do ano passado e deste ano. Vamos falar Então, de jogos, vá. que é tudo o que se trata. Então vamos lá falar dos jogos do ano passado. Taro, para ti, qual é que foi o melhor jogo? Isso é Melhor sempre uma jogo. difícil, mas vá, retail. O melhor jogo em geral ou o melhor jogo para a Xbox? Melhor jogo para a Xbox. Essa cena do tipo melhor jogo para a Xbox, pá, eu gosto só de contar os exclusivos e não todos os que existem. Ah, é? Então Porque vais se temos lá. golas múltiplas de formas, tipo, não sei. Tipo, no PC normalmente fica sempre melhor, por causa dos gráficos e isso melhor, mas há uns que ficam melhor por causa do online numa consola ou outra porcaria assim. Pois Então, também é verdade. pessoalmente, o que eu gostei mais exclusivo da Xbox foi o Halo 4. Pá, foi um. Depois do Halo 3 e do Reach, foi um Halo muito nice. Pois isso O também online daquilo estava muito louco, pá. já deu para perceber. Eu também estou ansioso por ter esse jogo. Ainda não o tenho, mas é um daqueles que eu quero ter. E saiu agora, ontem ou hoje, aquilo tem uma componente online chamada Spartan Ops, em que eles lançam episódios, um episódio por semana. E aquilo tem Depois uma história aquilo é do transcendente. estilo das missões cooperativas do Modern Warfare, não é? Pelo que me deu a entender. Não, aquilo Não? é o 343 Industries, está a fazer mesmo aula. Ah, ok. Mas tipo, eles estão a fazer uma espécie de, para estender o jogo, missões co-op, até 4 jogadores, que vai adicionando história ao jogo. Vai continuando as missões lá dos Spartans de uma nave espacial lá do jogo. Não estou a dizer qual, tipo, para não spoilar, se bem que não há assim um grande spoiler, mas basicamente estás a seguir a história de uns quantos Spartans, de um esquadrão. É fixe, parece Yeah, é fixe. louco, pá. E eles no ano passado tinham feito a primeira metade da primeira temporada, porque ele está dividido por temporadas. Saía um episódio por semana, 5 episódios. E agora, esta semana, começaram a segunda metade da primeira temporada. Saiu esta semana o episódio 6. Mas isso é tipo, faz tipo séries ou. Faz, porque é assim: tu começas, tens um vídeo introdutório, um vídeo CGI, pá, de 2, 3 minutos, vá, 1, 3 minutos, que te explica o que é que está a acontecer e o que é que vais ter que fazer. E depois, durante a missão, tu tens sempre falas feitas no próximo para a missão e tens a próxima missão para resolver. É interessante, Yeah, eles é muito assim louco. fazem. Levam. Pá, dão uma maior Yeah, a longevidade longevidade é ao muito jogo, fixe, não é? para falar disso. E a primeira temporada é gratuita para toda a gente, as outras depois tens de comprar. Mas a primeira é gratuita. Sim, E mas traz mesmo assim achievements. é muito bom, muito bom. Cada episódio normalmente tem um achievement associado. Por exemplo, no Mas jogo. isso já se sabe mais ou menos quando é que tipo acaba o suporte ou não? Eles tinham feito logo o calendário ao início, não sei quanto é que é. Eu acho que eles tinham dito que iam lançar 5 temporadas, cada uma com 10 episódios. Portanto, Uma por semana, por sai um isso episódio por bem. semana, mas tipo, nós ainda estamos a meio da primeira temporada. E o jogo já saiu, que é em novembro, foi. Foi. Já passaram, tipo, uma temporada dura 3 meses. Portanto, o jogo ainda é bom, deve durar uns 2 anos a sair o conteúdo. Não, isso é ótimo. É do estilo do Battlefield 3. Eles, por exemplo, Battlefield 3 só acabam o suporte assim de darem conteúdo ao pessoal que é premium, em março. Isso é fixe. E o Battlefield já tem o quê? Saiu em 2011, não foi? No Saiu. final de 2011, Sim, acho eu. sim, sim, Ah, já sim, tem sim. dois No anos. final de 2011 foi para aí. Não foi em novembro, acho que foi antes, acho que foi em outubro, mais ou menos. Está quase a fazer 2 anos, pá. Pois é. Isso Por isso estás a ver. é muito fixe. Então, isso é exclusivo da Xbox. Que eu tenha jogado. Sim. Oh. Epá. Não sei. Eu joguei um bocado o Far Cry 3. Foi o que ganhou lá no Xbox, o melhor jogo do ano. Sim, e o Joguei que é que provavelmente achaste? a primeira hora e meia. Epá, está muito fixe. A primeira hora e meia foi muito Tá bom. muito bom. E ainda joguei um bocadinho online, joguei durante um. Fiz um jogo, se calhar online. Mas esquece, online mesmo ou cooperativo? Online cooperativo, não foi competitivo. Éramos um grupo de quatro, tínhamos de fazer lá uma Ah, coisita. sim. Eu tenho o Far Cry 3, mas digo-te que ainda não peguei no online competitivo. Mas, por exemplo, pá, a história, não cheguei àquela parte em que tinhas de andar a explorar muita coisa. Tipo, cheguei ao primeiro acampamento e depois de fazer uma missão qualquer, ainda cheguei a descer um zipline lá de uma torre. Pois, epá, não, pareceu muito fixe, pá. Aquilo ao início estava, tem um começo de jogo muito bom. Não, o jogo é tudo muito bom e depois é aquela coisa, tu tiveste a jogar uma hora e meia, mas eu também não sei se tu tiveste, porque é assim, tu chegas a uma parte em que tu podes quiseres explorar a ilha e fazeres aquelas, libertar todos os postos e por aí fora, uhum. ou podes ir fazer logo diretamente a história, não sei, sim, até. Sim, sim, tem essa liberdade. É fixe, pá, e também... Mas é um jogo que eu quero comprar, tu ainda espero que fique mais barato. Sim, mas isso esse quero bem comprar. Não deve demorar assim tanto a ficar barato. Pá, em março, talvez. Yeah. Dos outros jogos assim que tenho jogado, tenho curtido bué. Também curti bué de Torchlight 2. Os arcades. Não, não é arcade, é só para computador, Torchlight 2. Ah, Torchlight 2. Que é... Ah, está bem. Ok, tá. Muitos comparam aquilo ao Diablo, qual é que é o melhor? Eu joguei a beta dos dois e só cheguei a comprar o Torchlight 2. Em termos de beta, eu gostei mais do Torchlight 2. Só que o Diablo... Não sei, pá. Não sei. Gostei mais do Torchlight 2 do que o Diablo. Mas o Diablo é um jogo bom. Não estou a dizer que não. Diablo também é aquele mas, pá, mais... Mas, o Torchlight... acabei o jogo todo com um amigo meu. Então, jogamos aquelas noites todas. É um jogo muito viciante, pá. Por acaso, eu em jogos de PC ando no Age of Empires. No online. Age of Empires nos anunciaram agora o quê? Há um mês ou assim que iam parar de dar conteúdos para o jogo. Pois está bem, mas eu também, olha, vou aproveitar e comprar os conteúdos todos que trazem os achievements, porque aquilo, tu, uma das coisas boas desse jogo é que é assim, tu quando chegas a nível 40, todas as missões, ou quase todas as missões que fazem, dão-te uma coisa chamada Alliance Points. Ah. Esses pontos depois são trocados por os Empire Points, que é o que faz tu comprares as várias coisas que existem no jogo. As várias coisas, quer dizer... Sim, sim. Antes pagavas com dinheiro real e agora... Sim. Que é os tais casos, que é os impérios, ou comprares tipo pacotes de DLC. Uhum. Mas eu não gostei nada do jogo. Eu joguei na beta e... Até cheguei a ter o meu nome lá nos créditos do jogo. Se fores lá os créditos, está lá o meu nome. É sério? Uhum. Podemos depois deixar o link para as pessoas verem lá nos créditos do jogo. Parece lá Tyrone. Ah, tenho de ver lá isso. Mas primeiro tenho de descobrir como é que eu vou ver os créditos. Os créditos estão tipo no site. Tens de ir no site do Age of Empires. Está lá uma parte de créditos e aparece. Ah, pensava que tivesse mesmo. Mas eu joguei a beta, pá. Só que o problema daquilo é que aquilo é um jogo de estratégia. Aquilo está bué desequilibrado. Tipo, tu jogas online, mas tu e o Baco me tinham dito uma vez que aquilo tem um modo em que os boosts não servem para nada. Não dá para usar boosts ou lá o que era. Sim. Quer dizer, é assim, eu ainda só estive a jogar aquela a história, estás a ver? Uhum. Ia fazer as missões da história. E aquilo é muito fixe, ainda para mais se tiveres um amigo. Quer dizer, que despachas aquilo num instante. Yeah, mas tipo, eu gosto também de jogar só a estratégia pela missão principal, primeiro. Mas também depois vi que sempre a jogar online, depois de acabar. E isso com os boosts e os aumentar a porcentagem de uma unidade ou assim, isso dá bué. Isso desbalança bué o jogo. Sim, mas pelo que sei, já, tens um modo que é tipo, podes... pronto. Sim, sim, ser... jogas tipo sem extras news. Sem extras news. Pá, eu acho que tu devias de voltar a jogar isto. Não, ainda não. Para o próximo jogo estratégico que eu vou jogar é o Company of Heroes 2. Ah, pronto. Já joguei a alfa, eles já deram uma alfa. Mas joguei pouco, na altura estava muito ocupado de ter feito um ou dois jogos online. Foi, aquilo está a subir. Por causa de coisas... E agora vou arranjar um PC novo este mês, pá. O jogo vai correr lindamente. Em relação ao PC, o próximo que quero começar a jogar, e que inscrevi-me agora para a beta, quero ver se sou chamado, é o SimCity. O C? SimCity. Ah, o SimCity. Uhum. Yeah, o SimCity também quero beta, também estou a ver se recebo a beta. Tem umas coisas más que eu não gosto do jogo, tipo, a parte de estar sempre ligado à internet para jogar o jogo. Eu tenho crias, já. Tenho DRM online a toda a hora. Mas não sei, espero que seja bom. Pá, pelo que eu vi, pá... Pois é isso, tá, eu prometo bem. Está muito fixe, porque eu lembro de ter jogado os antigos e aquilo... epá, os antigos envolviam muita estratégia. Tinhas de... Para fazeres a coisa da eletricidade, tinhas de estar a construir mesmo os postos todos de eletricidade e água, tinhas de... Sim. Aquilo tem um bom nível de atenção a detalhe, isso é muito fixe. Mas agora neste está mais simples, ou seja, se tu não quiseres estar... Se és uma pessoa que não quer coisas muito complexas, aquilo... Eu também acho que sim, acho que dá para todos os níveis. Isso não aprofunda muito, ou se tu não quiseres, mas também pode aprofundar muito se preferires. Mas um jogo assim do género, mas pronto, não construir cidades, também um jogo para PC é o Prison Architect. Um jogo em que tu Ah, constróis uma prisão. mostrares uma prisão, já ouvi falar. É um jogo novo, o jogo está em alfa e eles estão a pedir-te acho que 20 dólares pela alfa, se precisas uma É? versão. Mas digo-te, o jogo vale bué por esse, a pena por esse preço. Eu não vou comprar, estou à espera que saia a versão final. Mas digo-te, é muito bom o jogo. Tipo, bué atenção ao detalhe, é muito nice. Tens tipo, os prisioneiros fartam-se lá estar, começam a ir contra os guardas. Tens de pôr os guardas com um percurso já pré-definido ou não, para andarem por lá. Tens enfermarias, tens de ter atenção aos canos, à eletricidade, como é que tu pões tudo. Pá, está lá tudo. E ainda está numa alfa, já está num aspecto muito bom. Eles inventam mesmo bastantes coisas. Yeah. E voltando ao tema Jogo do ano. Para ti agora, qual foi o jogo do ano? para mim, epá, é uma decisão difícil, mas eu acho que, acho que vou para o Far Cry 3 também. É assim, eu joguei nove jogos dos retail e Daqueles que nós pusemos lá na lista, sim. sim, de todos os que a gente pusemos lá no torneio. Pá, é o melhor. É o melhor de todos. Ah, não, eu não joguei nove. Ah, não, joguei nove, joguei nove. Estava a pensar que não tinha posto o Max Payne 3 na minha lista, mas pus. Tens de falar também o XCOM. O XCOM é um ótimo jogo. Só que também ainda estou à espera que fique mais barato. Sim, mas o XCOM é bom jogo para PC. Eu também acho que sim. Esse comprar é para computador. Se bem que pronto, como é por turnos, safa-se com o comando. Sim. Até está bem feito para as consolas, mas mesmo assim. Mas mesmo assim é jogo PC. Então e dos arcades? Os arcades, para mim, sem dúvida alguma, o Trials. Sem dúvida alguma. Eu também te apoio Muita nisso. gente diria o Minecraft, pá, mas por melhor que esteja o Minecraft na Xbox, no PC está muito melhor. É tipo, Minecraft Não, também é no computador, sem dúvida alguma. em relação tipo ao torneio, ganho o Walking Dead. Eu não sei qual é que é a tua opinião, mas para mim o Walking Dead não ganhava. É assim, Eu acho que eu joguei só um bocado o primeiro episódio. Eu tenho noção, aquela noção que tipo, o jogo tem uma história muito boa. Sim, Só que o meu de facto problema com tem. Walking Dead e com a maioria de jogos da Telltale, eu tenho bem jogos da Telltale, comecei a jogá-los logo desde o início, desde o Sam e o Max. E tipo, Pois. tenho o Back to the Future, tenho o Sam e o Max e ainda tenho. Ainda joguei outros deles, mas. Ah, e tenho o Monkey Island, o deles, e além do original. Também era tudo assim por episódios. A cena é que eles, à medida que iam fazendo novos jogos, eles, a componente point and click do jogo ia tipo diminuindo, estás a ver? E até chegar agora ao nível do Jurassic Park, que foi uma desilusão do caraças, e agora o Walking Dead, em que basicamente o jogo é quase uma história interativa, em que estás tipo, a ver Sim, uma coisa a desenrolar e tu decides, quero isto ou quero isto. E pá, e E tu às vezes interages pouco, estás a tem ver? limite. Não tens Sim, tipo. sim. Nem a parte de movimentares, por exemplo. Eu não me importo, eu adoro jogos point and click. Sendo é que tiraram muito o point and click. Tipo, a parte de resolver puzzle, vai buscar aquele objeto e isto. Aquilo é mais é tipo uma história e tu teres cuidado às vezes no que é que respondes. Sim, Ou, sim. quer dizer, não é teres cuidado no que respondes. Tu respondes Claro, vai queres tudo responder. interferir. Faz tudo uma. Tudo o que escolhes tem um impacto diferente. Isso é muito fixe, pá. Acho que há mesmo mais jogos desse género, estás a ver? Sim, mas pronto, o que eu ia dizer é, na minha opinião, eu acho que esse jogo só ganhou, não só este torneio, É muito chato, sim. Muita gente mas em muitos costuma. sites e até acho nos VGAs, se não me engano, ganhou como melhor jogo do ano, porque as pessoas. Porque é um jogo que. É quase como É se um tivesse género. um filme bom. Então é como se Não, tivesses. não, não, não, não. É que as pessoas. Eu acho que as pessoas já estão todas saturadas de FPS, de jogos de tiros, de carros, de não sei quê, de não sei o que mais, que agora até já tipo uma coisa, um point and click que há 20 anos era uma coisa muito comum, mas que agora já não é, é que preferem ir todas para um point and click, percebes? Sim, só que isto não é bem point and click, isto é quase um género diferente. Isto é um género de história interativa, quase. Pois. Porque é quase uma história contada e tu escolhes, quero fazer isto ou quero fazer aquilo, estás a ver? Eles podem tirar tudo do Walking Dead e pôr só as decisões, a decisão A, B ou C, ou lá como é, e ficavas o jogo praticamente igual. Há lá uma outra parte, há uma que tens de pegar numa arma para disparar contra zombies, E pronto, mas tirando assim essas pequenas partes em que tu te mexes, é quase só isso. Se calhar Pois. os vícios também gostam, porque tipo, se tu metes uma pessoa a ver um filme muito bom, Sim, está bem, eles vão mas gostar. epá, Não, mas eu eu fico não sei. contente, pá, é um género que é fixe Epá, e que não é muito usado. sim, é um género fixe, mas eu por exemplo, não considerava tipo o jogo do ano por causa que é como um filme. Tu acabas um filme, não queres ver outra vez. Por muito que seja tipo aqueles filmes como são os DVDs que têm tipo finais alternativos, Sim. não queres ver novamente. Tu já o viste todo. E não tem longevidade. Sim. Tens, por exemplo, o caso lá daquele jogo da PlayStation, Sim, epá, eu até te falei nesse jogo. O Heavy o Rain. Heavy Rain, ou então o antes desse, o não me lembro do nome. Mas pronto, tá, Tem mesmo. um nome assim esquisito, era. Indigo Prophecy. Ai, ai, Tinha isso. dois nomes, há uma versão europeia e uma versão americana, tem nomes diferentes, é uma porcaria assim. Mas sim, é Indigo Por acaso ia Prophecy. dizer É outro um grande nome. jogo, por acaso, eu adorei esse jogo. Esse é. Mas tipo, estás a ver, isso também é uma espécie de história interativa, só que a interatividade aí é maior do que no Walking Dead. Ah, também é um É jogo só. maior. Olha que não, Walking Dead com os 5 episódios dá para quê? 10 horas? Acho que é Talvez. pá, 1 hora e tal por episódio, portanto, não chega às 10, mas deve lá ficar perto. É capaz de Mas já, lá voltando outra ter vez ao tema lá do melhor episódios. arcade. O Trials, sem dúvida. Porque, para mim, ou seria entre uma luta entre o Trials ou o Minecraft. Pronto, e o Walking Dead, se quiseres lá meter. Mas o Minecraft é aquela coisa que estava a dizer há bocado. Tipo, Minecraft firma muito mais no computador. E acho que o Trials, tipo, é um jogo. Tem tudo. Sim, O o Trials, Trials tipo, pegou no eu original comprei. e, tipo, melhorou tudo. Não há nada que te faça depois voltar para o Trials anterior. Nada. Tipo, só o editor. O Trials podia ser só um editor. Quer dizer assim, então, um editor do jogo de motas. Pum. Sim, Tinhas um jogo perfeito ali, quase. exato. Porque o Trails é aquele tal jogo que. Pá, não acaba. Sim, E tu não jogas precisas. qualquer jogo no Trials. Isso é uma cena magnífica. A cena é que alguém tem de fazer. Eu, por exemplo, meti-me no editor e eu assim. Ei, não percebo nada desta porcaria. O editor não é difícil. Eu também já vi o editor. E tipo, pronto, para ganhar a conquista e tal, foi fixe eles obrigarem-te a usar o editor. Sim. A Mas. qual? O editor, o Simples, ainda Já. tentei lá Só que fazer depois eu uma vejo coisa. coisas em que tu jogas tipo Pac-Man ou jogas. Pinball, assim, eu fico, como é que estes gajos Sim, fizeram isto? e até o Super Mario. E há, tipo, como é que as pessoas fazem isto, meu? É um abuso. Não, não, não faço ideia, não faço ideia. Mas, tipo, ainda bem que as pessoas fazem isso, porque agora Pois, fixe. ainda bem que fazem, porque E ainda assim bem que a comida perdem é um bocadinho gigante, meu. para outras Acho coisas. muito nice. Eu volto e meia, tipo, vou lá e fico ainda lá já umas 2 horitas. Vou lá, tipo, saco pistas e fico lá entretido. Pois, eu por acaso não tenho andado a. Comprei o jogo, mas não joguei assim muito. Acho que cheguei só até à parte da licença B. Ganhei tipo. Olha, aproveitei também fiquei com a bicicleta, porque eu tinha comprado o outro Sim, DLC do. também comprei o DLC quando estive agora em promoção. Ainda não fiz foi as Sim. pistas todas do DLC, mas do original cheguei a fazê-las todas. Não, do original ainda não fiz. E só que a cena lá do DLC é que tu tinhas de chegar também à licença B para poderes usar a bicicleta. Ah, mas eu já tinha a licença B no outro. Ah, Pois. pois, porque o DLC adiciona os. Ou melhor, se já tiveres a minha licença de todas, já desbloqueei as pistas todas no DLC. Ah, é? É. Ah, isso não sei. Pelo menos já tinha aquilo tudo desbloqueado. Mas é um nice. E vai sair agora o Trials Gold para o computador, que traz o pack do primeiro, do Trials HD e do Trials Evolution. Não tenho certeza se traz os DLCs do Evolution também, mas se trouxer A é um sério? bónus do Vai caraças. ser pro PC Porque o Trials ou. originalmente era um jogo de computador, não sei se os conhecias na altura do miniclip. Sim, É. conhecia. O pessoal andava todo. Há quantos anos isso? Pá, uns 7 ou assim, sei lá. Yeah. O vício que era jogar Eu ia ao aquele miniclip Trials Clássico. só para jogar o Andava a ver os Trials. gajos a dizer: Por acaso mandei, eu lembro mandei, disso. mandei. Eu por Opa, acaso eu já. lembro disso. Começou aí, depois saiu um Trials 2, acho eu. Também no Mas PC. antes disso, eu lembro-me que no início. Não, não, no final dos anos 90. Havia um jogo de motas tipo o Trials Ah, já sei. feito pela Rockstar. Ah, pela Rockstar, então não estou a ver qual é Sim, que é. senhor. Eu lembro-me disso que era para Game Boy até esse jogo. Eu lembro-me era um do estilo do. Também em flash para o tipo Trials. Só que era tipo. Os caminhos eram todos só de uma cor, imagina um verde fluorescente. E a moto, tipo, também tinha um bocadinho de física, mas não tão boa como a do Trials. Pois, mas eu por acaso eu lembro-me que havia um jogo de Trials para o Game Boy da Rockstar. E estou-te a falar para aí em quê? 99. Se calhar o jogo era antes disso. Eu só joguei em 99. Para isso depois aí na cena dos links, que é para o pessoal ver. Se encontrar. Encontrar isso. Mas é fixe, pá. O Trials Gold, o que eu tenho medo é que, tipo, eu gostava de ter o Trials Gold no PC também. Só mesmo, tipo, por ser prático e não ter que estar sempre aí lá para dentro para a consola. Mas eu gostava, e espero que façam isso, acho que ainda não anunciaram, que juntem a comunidade dos dois. Em que, por exemplo, tu fazes o mapa num e o servidor é o mesmo, ou seja, o mapa fica feito no PC e na Ah, consola. Porque sim. senão o PC ao início vai perder muito. Porque, tipo, acredito que seja mais fácil de trabalhar no computador do que na consola para fazer. Quer dizer, a ideia não sei, depende como, se o comando depende do porte. Se for tipo com o comando, é igual. Mas depende, se com o rato der mais jeito, as pessoas vão querer fazer mais no computador. E assim, se tiver tudo junto, é fixe. Bem, como é que aquilo se mexe no editor, mas pronto, há pessoal que Não, mexe. não, sim, eles sabem mexer, portanto. O PC vai usar o comando também, não é só o teclado. Portanto, dá na boa para fazeres com o comando. O que eu queria era que juntasse os dois, pá, porque isso era fantástico. Sim, Se tinhas o dobro tinhas das pessoas a fazer mapas. E claro. era muito mais giro. E tinhas mais escolha e por aí fora. Yeah. Aquilo o jogo devia dar era para tu poderes pesquisar pistas por nome, mas não dá. Pois não, pá, tens de pôr o nome da pessoa. Isso Só acho tens de que é. pôr o nome da pessoa. Acho Isso que eu o achei aspecto do horrível. jogo é esse, é tipo a pesquisa lá das pistas é muito má. Eu por acaso já foi esse o único Também é o que único contra que eu tenho. Isso por acaso é uma falha muito a parvo. Que eles podiam mudar, mas pronto. não tem lógica. Mas mesmo Porque que eu. tu, é, tipo, tens, e se tu puseres o nome do gamertag com uma letra errada ou uma maiúscula que era minúscula, Sim, está yeah, mal. Eu exatamente. tive. Não. Porque eu quando comprei o jogo, passado uns dias, estava aqui em casa com uns amigos meus e até disse, pá, estava-lhes a dar a conhecer o Trails e disse assim, olha, vi um mapa que é do Mortal Kombat. Depois a gente viu, ah, não dá para coisa, não dá para pesquisar por nome da pista. Está bem, então espera aí, vou ver aqui o nome da gamertag do tipo. Pá, foi por uma letra que era maiúscula e pusemos minúscula que aquilo não apareceu. Ridículo. Pois é, isso é muito chato. E continuando, que jogos é que tens andado a jogar? O que eu ando agora a jogar é o Alphamina Hero. Calma aí, que o título não é só este. Calma, tenho que dizer porque isto tem um título fantástico. É um jogo que também é para a Xbox, mas eu estou a jogar no computador. Eu acho que o jogo é arcade. E pá, o nome inteiro do jogo. Talvez isto é um nome muito é comprido, nunca sei o nome de cor. Chama-se só Alphamina Hero Super Mega Neo Climax. Hã? É basicamente é um RPG, bué da simples, em que a ideia do jogo é há um vilão, que tu não sabes quem é, só descobres no final do jogo, que ensina outros Dark Lords um feitiço que acaba com o planeta em 30 segundos. Então tu começas o jogo, passados 30 segundos o jogo acaba, tu perdeste. Porque tens de te levelar e conseguir derrotar o boss, só que em 30 segundos não dá tempo para nada. Então parece tipo uma deusa que te anda atrás no tempo. Então, basicamente, a ideia do jogo é: tens 30 segundos, tens sempre um counter gigante, vais andando a explorar um mapa que tu estás, é um mapa pequenino, vais tipo visitando aldeias e tal, e quando estás numa aldeia o tempo para. E a ideia é: quando o tempo está quase a chegar ao zero, ou quando tu quiseres, tens lá umas estátuas da deusa e tu podes rezar, só que tu para rezar tens de pagar, estás a ver? E o preço vai aumentando à medida que tu vais voltando atrás no tempo. Então, a ideia é: fazendo esta lógica de voltando atrás no tempo e levelando, tens de conseguir ganhar nível suficiente para matar o mal. Ah, já Só estou a ver. que eles depois metem bué coisas no jogo. O jogo não é só isto, estás a ver? Depois há uns em que o mal tens de fazer tipo uma quest, ou então tipo há um oceano pelo meio, tens de ir a um sítio e depois a outro. Tem puzzles, estás a ver, pelo caminho. Às vezes há um que, por exemplo, não podes voltar atrás no tempo. O gajo usa um feitiço qualquer ou assim, uma porcaria. Pá, é bué viciante, por acaso. E depois tem bué de níveis, os níveis separam-se bué. Depois podes arranjar companions e alguns níveis especiais. Pá, é muito nice, é um RPG muito fixe. E é muito rápido de jogar. Acabei também, antes deste, sei só que agora ando a jogar porque queria acabar isto, mas antes deste acabei o Dust, An Elysian Tale, para a Xbox, um que saiu no Summer of Arcade do ano passado. Também é meio RPG, é um jogo RPG de ação, aventura, plataformas. É um side-scroller RPG também. Pá, é bué da fixe, tem uma arte muito louca, não sei se já viste as imagens do jogo. Acho que só vi uma É imagem que foi tudo aquele Zé bué. tipo para a coisa do Yeah. torneio, para fazer tipo a É um imagem do tipo torneio. todo raposa. Todos os bonecos são tipo. São animais. Todas as formas de raposa, a maioria deles. Tem uma história mais ou menos, estás a ver? É um bocadinho. Tem tudo voz, o que é muito fixe. Um jogo Ah, desses ter voz em todos os até personagens. admira. E tem uma coisa muito gira, é que tipo, o jogo, existem 12 personagens secretos, em que há um achievement até a salvá-los a todos. Estou a fazer o guia, depois isso vai estar esta semana já o guia lá no site. Mas vais-te revelar o guia que vai sair para aí na quinta-feira. Que vai sair. Já está agendado para quinta-feira. Mas tens 12 personagens secretos que são nada mais nada menos do que personagens de vários outros jogos indie que existem por acaso na Xbox. Tens lá tipo o Brad, tens o Spelunky, tens o Mo, tens o gajo do Dishwasher e eles aparecem. Eles aparecem numa jaula. Mas são mesmo tipo oficiais? Não, ou são desenhados com o mesmo estilo do jogo. Mas tipo, devem ter tido autorização, obviamente. Ah, pois. Não, mas tem o mesmo estilo do jogo. Então alguns até ficam um bocadinho estranhos. Só que é giro, porque tipo, cada um deles, eles estão numa jaula presa, precisas tipo, para achar a chave e a jaula. Só que cada um deles, para tu chegares à jaula, tens de resolver um puzzle que tem a ver com o jogo. Por exemplo, o puzzle do Brad. O puzzle do Brad é sobre portas. Mentira, do Brad nada, do Bastion, quero dizer. O Bastion está a dizer, à medida que tu andas, o jogo, o chão aparece à tua frente. São pecinhas que vão caindo à tua frente, que é o chão. Pois eu tenho uma ideia disso. Eu nunca joguei, mas tenho uma ideia disso. Então, quando tu vais para a jaula do Bastion, também vai aparecendo assim o chão, todo com o mesmo tom de cores. Por causa é um pormenor muito nice. Tá interessante a ideia. Mas agora aqui uma parte: tu nunca jogaste Bastion, meu. Bastion é um dos melhores arcades que existe para a Xbox. Nunca joguei. Epá, eu vi umas imagens daquilo e não. Pá, Epá. Bastion é um jogo, pá, fantástico. Digo-te já, vale bué a pena. Se tiverem promoção, aproveita e compra isso. O jogo é tipo Veja. todo narrado, mas é pá, muito bom. Tem uma música fantástica, o narrador é fantástico e o Ah, próprio jogo em peraí. si é fantástico também. Bastion, meu. Eu estou a fazer confusão com o outro. O Bastion é fixe. O Bastion É, é meu, o fixe. Bastion Também é um dos não meus jogos favoritos joguei. de arcade. Também não joguei, mas é fixe. Mas eu estou a fazer confusão com o Braid. O Braid também é muito nice. Eu estou a E o fazer Braid confusão agora, com o. O Braid. o Braid. O Braid é aquele que é tipo Sim. engravatado e não É sei um tipo engravatado que tem o poder de andar atrás no tempo. o quê. Tem Exato. lá uma princesa. É uma história bem simples, tipo história do Mario, salvar a princesa no fim. O jogo é ótimo, o Braid é um ótimo jogo. E foi um dos primeiros assim indies impulsionadores, estás a ver? Mais conhecidos. Porque agora, tipo, Ok. está bué, entre aspas, mainstream e os jogos indie. Os jogos indie agora têm tipo um. Sim, já tem uma Exato, visualização, exato. tipo, Já, tipo, toda a gente agora conhece. Tu falas no Minecraft, tipo, toda a gente já ouve falar. Falas num Fez ou assim também, a maioria das pessoas já ouve falar. E o Braid sim. foi um dos primeiros, tipo, na altura em que os indies tipo, eram bué obscuros. Agora o Braid ajudou bué a pôr os indies mais aí no, na ribalta. E o criador desse jogo, pá, está a fazer agora um jogo muito nice, chamado The Witness. Tipo, já, alguma vez jogaste os jogos de Myst para PC, há muitos anos atrás? Não. Já sei Mas quais é sabes que como é que é o são. estilo de jogo? É uma espécie de. Não sei se estou a dizer bem, uma aventura gráfica de puzzle em que tu tens de explorar. Tu dá base de explorar os cenários e percebes como é que ele funciona e resolves puzzles. Eu tipo. Epá, eu lembro-me tipo de uma cena de uma bola E gigante qualquer. é um jogo bem abstrato às vezes. Eu cheguei a jogar um bocadinho o Myst, mas tipo, nunca joguei mais do que meia hora, porque aquilo. Na altura eu joguei, devia ter pai 12 anos. Aquilo para mim não fazia sentido nenhum, aquilo é Pois mesmo é, eu difícil. lembro-me quando isso foi tipo anunciado. Eu lembro-me que eu olhei para aquilo e disse: que esta porcaria! Mas esses jogos tiveram um sucesso do caraças, pá. Um dos Myst chegou a ser o jogo mais vendido de computador na altura. Isto tipo Mas nos anos 90, pá. Entretanto foi passado pelo Sims. é aquela coisa, uma pessoa na altura não dava. Pois, não sei. Também havia público. Não sei, se calhar um público mais velho que jogava aquilo e comprava mais. Não tenho a certeza. Mas esse The Witness é uma espécie disso. Mas não é bem isso. Tipo, tudo o que sabe é que se passa numa ilha, estás a ver? E vais ter de explorar uma ilha. E resolver assim os Pois. puzzles, mas tem um aspecto fantástico. E sendo quem é capaz de ser muito bom. E que mais jogos é que tens andado a jogar? Se retelos. O único que eu joguei desde o último podcast, provavelmente, foi o Halo 4 na Xbox. Acabei aquilo tudo, ainda joguei bastante online. Só que agora já não pego no jogo há mais de um mês. Pá, e desde dezembro que não. Que deixei de Pois. pegar naquilo. E também na Às altura vezes do é assim. Natal, também joguei muito o Torchlight 2. Atualmente, joguei o suficiente para acabar, ainda joguei um bocado mais. Não cheguei a fazer o game mais. Mas. Pá, Ou é seja, nice. duas histórias completas. Ah, quatro, três, vá, se contarmos com o Dust. Ah, pois. Três. Estou a me esquecer deste. Eu, por acaso, foi. Bem, tenho andado a jogar aqui alguns arcades que foram saindo nas promoções. Arcades e até outros retailers que às vezes saíram tipo DLC na promoção. Como, por exemplo, falando em retailers que eu comprei, tipo os DLCs, o Dead Island, o Left 4 Dead 2. Recentemente, Tu aliás. uma cena, recomendavas o Dead Island? Porque já digo que fui comprar o Dead Island, só que, epá, eu acho que o jogo não é nada especial. Epá, Tão bom, não é tão bom como recomendo prometemos. se não tiveres Pois, com quem jogar, não também é recomendo. essa cena que eu acho, por isso é que eu não cheguei a comprar, porque um amigo meu não quis comprar também. E estava a pensar em comprar para o computador. É aquela cena, tipo, se tiveres com quem jogar, recomendo. Para jogar sozinho, não recomendo. Pois. Eles agora vão E lançar um novo, Riptide, olha como é que é. o Riptide, mas ainda tenho que ver bem como é que isso é. Não sei, Mas já parece ser bem falamos disso parecido. mais à frente. Já falamos disso mais à frente Uhum. na parte Sim, dos sim, sim. assim. Em relação a, estava a dizer DLCs, comprei ontem o do Sleeping Dogs, Qual o deles? DLC O do. dos zombies? Aquele dos zombies, Uhum. epá, eu não recomendo nada. Eu digo. Eu também tinha ouvido dizer que aqueles DLCs do Sleeping Dogs não são nada especial. É que é assim, eu depois de terminar. Para já, a história é super pequena. São para aí quê? 8 missões ou nem tanto. E são missões tipo pequeníssimas, Demora mas. quanto para uma hora, então? Pá, eu digo que demoras 1 hora e meia se não morreres, e essa hora e meia inclui passares a história toda, passares as side missions todas, apanhares os colecionáveis e ganhares todos os achievements. Pois. Por isso estás a ver. Já é pequenino. Os 480 pontos, se não me engano, que o jogo vale tipo, por inteiro, tipo, não vale a pena. Só mesmo uma promoção de 50%. Pois. Ou mais se a Microsoft fizesse promoções maiores. Pois, olha, se fosse dado ainda valia a pena. É que é Pois mesmo dá, daquelas não. coisas que, Sim, eu tipo, sei que está feito só mesmo para ganhar mais alguns trocos. Sim, é que eu terminei o DLC, terminei aquilo. Pronto, terminei em 2 horas porque morri lá em algumas missões. Mas eu fiquei assim, epá, não sei qual é que é o pior DLC, se é isto, são os DLCs do Saints Row 3. Que é Pois, tipo. Saints Row eu não tenho. Ah, também joguei Saints Row 3, por acaso. Não acabei o jogo, mas joguei um bocadinho. Pois, mas também não jogaste os DLCs para saberes Não, que não, não, o não que tive as aquilo era. DLCs. Epá, o Saints Row, a minha opinião era a que eu tinha antes de ter jogado também. O jogo é bem exagerado, pá. O jogo esforça-se tanto, tipo, para ser over the top, situações mais ridículas, que às vezes deixa de ter piada. E ao final de, tipo, um bocado, meia hora ou assim, tu olha para o jogo e dizer, a sério, pá. Os tens bada parvas com fazer o pino em cima de um carro. Depois de Sim, um acidente e tal. mas. Pá, mas o jogo é fixe. É fixe. É Não um sei, jogo achei tipo. demais, achei demais. Não é um jogo que não procura ser realista. É um jogo que tu Sim, passas eu na. sei. Isso está logo no, Passas. implícito nos Sim. primeiros 30 segundos. Sim. Não, mas é um jogo que tu divertes-te a jogar todo. Não tem assim partes repetitivas. Mas também estava já com um E. amigo meu, portanto, Pois, e se foi isso que eu tiveres esperava. um amigo, acho que ainda se torna melhor. Uhum. Outros jogos tenho andado a jogar. Olha, mandei vir 4 jogos para o meu aniversário, que é o Far Cry 3, o Prototype 2, o Hitman Absolution e o Cartoon Network Punch Time Explosion XL. Uhum. E entretanto também recebi o Forza Horizon de um passatempo que eu ganhei. Só já. E pronto, 5 jogos. Joguei-os a todos, no total faltam 30 Gs Como é para que é o ter tudo Cartoon pronto. Network? Recomendas ou não? Qual? O Cartoon Network. Recomendo. Por acaso E se recomendo. comparasse ao Super Smash Brothers? Pá, é assim. Ok, lá. É um bocado injusto, estamos a comparar ao melhor Brawl É um de todos. bocado injusto, É. mas não, recomendo e vou-te dizer porquê. Porque aquilo. Para já, o modo história dá para tu passares a dois, se quiseres. Tem uma história diferente para cada personagem? Não, aquilo, a história é tipo, é geral. Tipo, segue a história. Ok. Aquilo, os eventos acontecem. Há uma coisa qualquer que começa a interferir. E, epá, estou um bocado constipado. Então, estava a dizer. Aquilo há uma história que acontece. Acho que é o vilão do Ben 10, se não me engano. Que Um provoca. extraterrestre qualquer? Sim. Ok, Que então só tem provoca uma uma história. coisa. Não, tem uma história, mas é assim, tipo, tu começas com o Ben 10, e depois, à medida que vais andando, aquilo, a história é tipo plataforma. Não sei se tu chegaste a jogar o Super Smash Bros. O último, o Brawl. Opa, Wii. Sim. Joguei, mas não modo história. No modo história? Não, no modo uns contra os outros. Ah, sim, no modo normal. Mas Mas os pronto. Super Smash Bros. Antigos da Nintendo 64 tinham uma história para cada personagem. Quer dizer, mentira. Tu na Nintendo Não, 64 tu derrotavas a mão no final. Mas os níveis, a ordem dos níveis. não Não, tinha. mentira, não tinha, não, não tinha, não. Eu tenho todos os Super Smash Não, não, Bros. não, tens razão, não tinha, não, não tinha, não. Estou a fazer confusão com outra coisa. Pois Não há estás. nenhum Super Smash Bros. Ter uma história de cada um deles. Não. Então estou a fazer confusão com, acho, com outro jogo. Mas sim, tens razão, eles lutavam todos, era sempre o primeiro nível, acho que era os Yoshis, e depois ia, Era era à tipo mão. no Super Smash Bros. Normal, só havia tipo o modo clássico que tinhas tipo de derrotá-los a todos por uma certa ordem. Que era Sim, sempre, sim, sim. no último era sempre contra o Metal Mario. Depois era à mão. E pronto, a mão é o último em todos. E no Melee já não me lembro muito bem como é que era a história. Mas acho que também tinha partes de plataforma, se não me engano. E no Brawl a maior parte da história é toda de plataformas. Lá tens estas partes que é tipo luta e não sei o quê. Mas tipo neste aqui, no do Cartoon Network, tá louco porque todos os itens que aparecem são relacionados com os desenhos animados. Certo, isso é Epá, fixe. eu achei isso muito fixe. E depois há certos itens que tu usas que sai de lá uma outra personagem de um outro É, desenho tipo as animado. pokebolas do Smash E Bros. epá, aquilo está fixe porque é assim. Está muito semelhante ao Super Smash Bros. Em relação aos itens, ao que fazem cada item, estás a ver? Só que está apropriado para o Cartoon Network. Por exemplo, no Super Smash Bros. Tu tinhas a Chansey que deitava os ovos, não era? Exato. Agora, no Cartoon Network, tu tens o Coco, que é lá Ah, dos eu desenhos sei animados dos do Foster. Foster Zone, pá, esses animais são fantásticos. Vê lá, ele é tipo, mete os ovos, tá? Epá, está muito fixe. É E tipo, nice. os cenários mudam todos. Pá, tá muito louco. Eu por acaso recomendo esse jogo. Tem que E dar uma dos outros olhada. que joguei, Prototype 2 também recomendo. Ah, compraste para o Prototype 2 também? Comprei. Ainda não tive a assistir com um amigo meu. Para o Prototype 2 tinha boa ideia que tinha saído no final do ano passado. Ou do ano passado, Não, 2011, não 2012. Mas o jogo saiu no verão de 2012. não. Não foi não. O Prototype 2 saiu no mesmo mês que saiu o Max Saiu. Já. 3. Exato, lá para aí, março, abril, não foi? Foi em abril. Pois. Acho que, se não me engano, foi em abril. Olha, Foi isso, foi tipo no início do verão quase. eu lembro-me que foi no mesmo mês que haviam quatro jogos que eu queria comprar, que Sim, eram sim, Prototype sim. Epá, mas 2, que eram. o Prototype é um jogo que eu sempre quis ter, tipo, só que eles nunca ficam. Mentira, vá, só que eles são um bocado abafados, estás a ver, em termos de publicidade. Não se ouve nunca falar muito nos prototypes. Sabes porque é que eles são abafados? Porque saem sempre numa altura em que saem grandes jogos da Pois, época. eu Eles percebo saem isso. no mesmo mês do Max Payne 3. Ah. E no mesmo mês do Ghost Recon. Pois. Por isso estás a ver. Mas sim, era um jogo que eu gostava muito de experimentar, por acaso. Só que também não há demo nem nada, pá, é uma treva. Não, mas está fixe. Mas está fixe. E depois aquilo é assim, tu tens um achievement que é terminares na dificuldade mais difícil. O que eu fiz foi tipo jogar na normal e depois tipo tu quando acabas vais para a mais difícil mas mantens tudo o que tinhas. Ah, sim, é o New Game Mais. O game mais, yeah. E está louco porque é os colecionáveis, quando tu apanhas tipo os colecionáveis à medida que vais apanhando vais tipo subindo pá, uns poderes, estás a ver? Vai, Sim, vais sim, sim, sim, sim. poderes. Tá muito louco. Esse é o normal, é fixe. Está muito louco. Faz lembrar também um bocado o Forza Horizon. O Forza Horizon, os colecionáveis também são assim. Tens tipo 100 placas espalhadas pela cidade. Cada vez que destróis uma placa, dá-te 1% de desconto Ah, nas descontos nos carros, carros. nice. Se destruís todas as 100 placas, pronto, tens os 100% de descontos, mas não é comprar carros, é tipo a melhorar os carros, as peças. Muito fixe. E que mais? Que mais? Far Cry já falámos. Ah, o Hitman. O que achaste do Hitman? Pá, eu gostei, gostei bastante. Eu não, eu só tinha jogado o primeiro Hitman e achei um bocado, pá, não sei. Achei um bocado complexo, estás a ver? O Absolution ou os anteriores? Os anteriores, mas no Absolution tá mais fixe. Sim, mas já não havia de ser isso. Eu tenho o Blood Money e um. Só joguei um. O Blood Money acho que joguei o demo só na altura. Por acaso tenho que. Gostava, pá, de jogar o Blood Money todo, porque o Blood Money tem uma coisa gira que acho que não há neste último, que é a parte de esconder os corpos nas missões. Se tu deixares muitas pistas, depois no final do nível aparece um jornal. Este tem também. E depois aparecem mais guardas à frente. Os Aparece outros. mais quê? Mais guardas nas próximas missões. Sim, claro. Isso é muito fixe, então. Pá, É um é. jogo que eu quero também. Também estou à espera com este preço. Esse, mas Não, é nice. eu até comprei barato. Sim. Eu sei que está barato. Mas pá, eu, Estava 20€ quando eu digo na. achar de preço, estou à espera de conseguir comprar para aí a 15 ou a 10 ou assim. Estás à espera que a Amazon te bata à porta. Olha, tome, Sim, estou à espera que eles me ofereçam. O Hitman e 50€. Eu digo isto porque tipo, não tenho pressa em comprar o jogo, estás a ver? Não tenho as coisas que tenho para jogar. Pois, não, mas está muito fixe. E depois, epá, os gajos, aquilo está com grande pormenor, imagina. Tu tens a cena de esconder os corpos, não é? Mas se tu matares uma pessoa e tipo escondes o corpo, fica lá sempre a mancha de sangue no chão, não é? Se tipo Sim, der. mas eles não ligam a isso, pá. Ligam, sim, Ligam senhor. sim, a sério? Epá, não Eles. acredito. Se tu estrangulares e escondes o corpo, pá, na boa. Se tu deres um tiro e esconderes o corpo, pá, não vai criar o arrasto do sangue, Sim, está bem, mas também não se mas pode vai ter tudo. lá ficar a pocinha no sítio onde tu mataste o tipo. Também não E se se os pode ter gajos tudo. passam lá, tumba, vêm lá, uma poça de sangue, ficam todos alarmados. Aí você fez. É muito fixe. Olha, depois tens aquelas coisas típicas de mudar roupa e não sei quê. Pá, tá, aconselho, é um jogo que aconselho. Por acaso quero bastante jogar isso. E agora passando para jogos que estás à espera para este ano. Jogos estou à espera, bem, há alguns. Estou aqui a ver a lista. Vamos falar um bocado da lista assim dos jogos principais para 2013 e vamos fazer assim uma pequena retrospectiva de cada um. O Alien Colonial Marines. O que é que dizes? É como eu. Diz logo os que tu queres, pá, não tens a ver todos, porque tipo, dos tu meteres aí nessa lista, não. Muitos deles não me interessam. São os principais. Pá, saiu agora este mês, o quê? Há uma semana, o Devil May Cry. Sim. Já jogaste Epá. o demo? Chegaste a jogar o demo? Não cheguei. Adem. Ah, saiu na Xbox, pá, aí há um mês, ou assim. Não sabia. Opa, eu acho. As reviews, tipo, estão aquilo a dizer que eu tinha visto pelo demo e pelo aspecto do jogo. Eu acho que é um jogo fixe. Pá, o aspecto do Dante e tal, toda a controvérsia por trás disso, tipo. O gajo está com um aspecto horrível e essas coisas todas. Epá, honestamente, a atitude dele também não gosto muito pelo que eu vi. Mas pronto. O aspecto do jogo em si, dos níveis e tal, epá, está-se espetacular. Tem um design muito louco. Também já vi que tem um design dos níveis também muito louco. Está muito bem feito os níveis. Como eles se põem lá a prosseguir no nível e cenas assim. Pois. Também ouvi dizer que os bosses também estão muito fixe. Acho que é um jogo, pá, que Só vi tipo uns vídeos, estou a mas ponderar eu por comprar. acaso não sou. Pá, o Devil May Cry foi uma série que nunca me chamou a atenção. Nunca mesmo. Eu tenho E 4, por acaso. estou a falar tipo desde dos Sim, primeiros. é um tipo de jogo fixe. Mas falando em Devil May Cry, aproveitando o mesmo tipo de género de jogo, um que eu estou mesmo, mesmo, mesmo à espera, o Metal Gear Revengeance. Ah. O Rising Revengeance. Epá, É o não outro sei se tu tipo. viste, saiu a semana passada um trailer novo para isso, em Não, que é mostra pá, bosses. eu não vi porque é assim, eu nunca fui fã do Metal Gear Solid e desse aí muito menos. Não precisas ser fã do Metal Gear Solid, tipo, basta seres Eu fã do sei, eu género. sei, eu sei. Se gostas do tipo de género do Devil May Cry ou da Bayonetta, aqueles. Não, mas Nem é, sei como é que mas chama ainda isso. estás a ver, é mesmo por isso que eu não gosto, estás Eu a ver? chamo esses jogos tipo jogos em que estás ali, tipo God of War, a fazer um combo de 50 mil com os golpes mais espetaculares e só 100 e coisas assim por todo lado. É que eu não sou assim grande fã tipo de jogos de fantasia, por isso é que. Aquilo é um jogo em que. Não, mas o tipo de jogo é bué da fixe. É um género muito difícil, lá nas dificuldades mais altas. Ah, eu sei. Esse tipo de jogos é sempre assim. Até mesmo aqueles que não são fantasias, tipo Ninja Gaiden e por aí. Exato, o Ninja Gaiden também era um jogo muito difícil. Mas o Metal Gear Revengeance, pá, o trailer que eles meteram na semana passada, depois pode-se pôr também lá no link para as pessoas verem. Mostrava três bosses do jogo. E pá, e os golpes que os bosses tinham e tal, e uma luta entre eles. E pá, aquilo, o jogo está fenomenal. Tem atenção ao detalhe. E o melhor é que este jogo tem uma parte muito louca, que tens tipo, pões o jogo em câmara lenta e ele tem uma faca, o Raiden tem uma faca que guarda praticamente tudo. Pois eu vi E aquilo, tu tipo, controlas com o analógico. eu vi uma vez uma coisa antiga e aquilo E parecia ele tipo cortar as salsicha. melancias. Exato, era o dedo dele a cortar a melancia. Agora É. imagina um inimigo em que tu cortas, tens depois isso em câmara lenta para dares o golpe final e tu cortas e ele divide-se mesmo nos pedaços sem que tu lhe deres o golpe, estás a ver? Fica mesmo Pois, muito bem dividido. pá, um pouco ao estilo como era tipo o Star Wars, aquele Unleashed, né? Não, esta mecânica não. Não muito. Não, eu sei, mas eu lembro Sim, ele quando podia tu cortava derrotavas bem, lá mas não. aquelas Mas este tem coisas mesmo uma e. câmara lenta em que tu é que escolhes a direção em tudo o corte, estás a ver? Sim, eu E sei, mas eu estou a isso. dizer tipo mostrar aquilo tipo a dividir ao meio Sim, e a isto. parte da visão, sim, pode dizer que é parecido. Mas é. Esse aí é. Deste género de jogos é o que estou mesmo muito à espera de grandes coisas desses. Também tens o Castlevania 2, que é do mesmo estilo, mas. Eu cheguei o primeiro Castlevania, esse como é que se chamava? Dos novos. Este do novo em 3D todo, God of Sim, War sim, style. sim, sim. O jogo é bué, tipo, sem vergonha na cara, a copiar o God of War. É um jogo fixe. Tipo, eu acho que Pois é, não é tão bom quanto desde o God of War. Eu joguei porque o meu o primo tem o último jogo e tipo ele pareceu-me, emprestou. não é? Mas, não Mas sei, não me olha, convenceu o digo-te uma suficiente, coisa. sabes? Eu também. Olha, outra série que eu não sou fã desde os 2D. E tenho esse jogo para Game Boy, para o Sim, primeiro. eu tenho o Castlevania. O único que eu tenho Para o é Game o Boy, Symphony desculpa. of the Night, e tenho na Xbox, por acaso. Eu tenho esse jogo. Pá, eu adoro esse jogo. Eu passei esse jogo na Xbox, de mesmo a porcentagem máxima, que era aos 206,13%, ou assim, uma porcaria. É. E eu tipo, pá, adorei o jogo. Pá, apanhava as cenas todas secretas daquilo. Porque havia mesmo um achievement, que era teres o mapa todo completo do jogo, essa porcentagem de jogo. Pois. É pá, Epá, mas um esse jogo fantástico. foi mais uma série que também não nunca me cativou. E eu tenho um deles, olha. E mais jogos. Mais jogos, que eu estou assim muito à espera também. BioShock Infinite. Também, ultimamente também tenho visto umas cenas de BioShock. Ai, pá, estou mesmo Tal à jogo que era espera. para sair o ano passado e não saiu. E Fizeram bem, arrasta-se fizeram bem. Ele para este vai ano. sair lá por volta de março, não é? Pela altura dos meus anos, portanto, talvez o compre. Normalmente agora não tenho o hábito de comprar jogos quando saem, mas talvez o BioShock Infinite, talvez compre. Pá, que está com um aspecto também soberbo e seguir uma história parecida do BioShock, a do primeiro, sem dúvida alguma vai ser uma coisa ótima. Mas, e também gostava era ter a edição relacionada disso, não sei se já viste. Traz Não. o jogo tipo. Ou se calhar já vi, não me lembro. Sabes mais ou menos. Não sabes bem a história, porque eles não revelaram muito, mas tens uma rapariga, a Elizabeth, está a ser guardada por um guardião, tipo um pássaro de metal gigante. E a edição relacionada traz esse pássaro, uma estatueta dele, e eu acho que, não tenho a certeza, mas acho que também faz som, tem um botão que põe o som do pássaro. Não tenho certeza se está isto. Pá, mas a estatueta é fantástica. Tem-se para depois aí uma imagem para se ver. Mas, é pá, muita louca. É uma estatueta fantástica mesmo. E ainda de mais jogos. Estou aqui a ver a lista. Olha, por Assim, exemplo, por ordem. Tens o Dead por Space ordem. 3, por ordem de lançamento, não pela da lista. Desculpa lá. Pela ordem da lista. Pela ordem da Tens a lista, o lista? primeiro jogo que me interessa começa no G, mas pronto. Mas para o ano de lançamento temos Dead Space 3, que saiu o demo hoje. Não sei se tu tiveres gold, podes ir sacar. Tenho gol, tenho. Então, se quiseres Mas. experimentar o demo do Dead Space 3. Ah, e o demo do Metal Gear Revengeance também saiu hoje. Só que eu estou sem gold, Eu. pá, não posso experimentar, O Dead Space 3 acho que a demo tem cooperação, se não infelizmente. me engano. Tem sim. Portanto, acho que é uma boa hipótese para experimentar. Eu não sei. Olha, Não me diz muito já. eu não sei. É assim, os anteriores não me diziam muito, Saiu é um mas bom é jogo, assim. mas Porque é não assim, me diz nada especial. os jogos para mim é aquela coisa. Eu estou-te a dizer, bem, a gente está aqui a falar de jogos. Eu estou a dizer, ah, essa série nunca me cativou, mas também vou-me explicar, não é? Tipo, é jogos de. futuristas e de fantasia não me cativam. Só me cativam se tiverem cooperação. A sério, isso... o tema logo não te cativa? Hã? Mesmo que seja um jogo muito bom, só por esse tema já epá, perde tudo? É assim, olha, tipo o Gears 3 só comprei porque vocês o tinham. A sério? Tipo, porque a gente ia jogar em cooperação, já. Sim, sim. Epá, o Halo 4, o Halo, epá, não é tanto pela cooperação, é mais por tu podes criar tipo os modos de jogo que quiseres. Ah, mas isso é se jogares muito online, pá, não compres o Halo só a pensar nisso. Isso é só se jogares muito o Halo online, porque se não jogares... Sim, epá, eu por exemplo, para o single player tenho cooperação, por isso não preocupa muito. Uhum. Mas é aquela série que... Pronto, não é não me cativa, mas a história não me diz nada. Pois. É a tal coisa de fantasia e jogos de... assim, futuristas. Uhum. Mas estavas a falar do... Do Lost Planet. Ah, não, do... Eu disse Lost Planet 3, mas queria dizer... Não, Dead Space 3. Dead Space 3. Não sei. Acho que é um bom jogo. Pelo menos um e o dois foram bons, não sei. Tenho aquele receio que, tipo, co-op vai tirar o terror ao jogo, mas... Quem já experimentou até disse que está porreiro. Não sei. Já joguei, mas não... Gosto do jogo, mas não é assim um jogo que me vá logo fazer correr comprar. É mais um dos logos que se vê. Eu agora já não me fio muito nessa tipo de cena da cooperação, porque às vezes uma pessoa vai tipo comprar porque alguém diz, ah, eu vou comprar, e depois a outra pessoa não compra e pronto. Pois é, isso é isso. Eu fico ali a ficar. Com amigos meus. Outro jogo que também estou à espera para este ano. Ah, também tenho visto muitas coisas, está quase a sair agora, também sai em março, a Tomb Raider. Ah, sim, o reboot da Lara Croft. Por acaso, eu estou interessado. Epá, eu estou interessado. E eu não gostei dessa série desde o início. Acredito não gostavas do Tomb Raider nos primeiros? Não. Aquilo na altura foi uma revolução do caraças, pá. O 3D, esta da forma do computador. Eu achei, tipo... Eu gostei, tipo, do primeiro jogo, o grafismo e aquela coisa toda. Ali, pois mas, era, pá, muito nice. Eu adorava o Tomb Raider 1 e 2. Muito bons jogos. Não coisa, epá, foi um jogo que não me disse nada na altura. E eu estou-te a falar que eu joguei isto na Sega Saturn. Sim, sim, eu na altura só tinha o PC, mas sim. Eu joguei o primeiro na Sega Saturn. É, claro que eu, pá, na altura foi uma revolução do caraças. Yeah. Mas este novo tem bué tipo estampado na cara, Uncharted, estás a ver? Sim, sim. Mas pareceu. Não sei, mas acho que sim, acho que vai ser um bom jogo. Estás a tentar fazer um bom jogo, eu já vi. A cena da história é mais, tipo, mais credível. Já é isso, e depois tens a parte da sobrevivência, e andas por lá pela ilha também. Sim, sim. E caçar para comer e coisas assim. Não sei se tu chegaste a ver a cena da IGN, que eles fizeram tipo uma live presentation. Vi o vídeo deles. Bué da grande até. Aham, jogaram o jogo durante uma hora quase, não foi? Yeah, e depois até tiveram a repetir umas partes. E aquilo, pareceu-me que aquilo é sempre tipo... Não tem muitos espaços abertos. Não sei. Eles focaram-se mais nos acampamentos e tal. Mas eu acho que sim. Acho que não deve ser tão aberto como o Far Cry 3, por exemplo. Pareceu aquilo, tipo, tu dás a volta à ilha, é tipo quase ponto A, ponto B. Tu dás a volta à ilha... Não sei. Eles prometeram que dava a explorar e fazes a ordem que tu quiseres. Também, mas se aquilo for para explorar, como era aquela parte da cascata e do avião lá partido, que era tipo uma coisa muito pequena, porque aquilo pareceu-me ser tudo tipo, entras em túneis, estás num novo sítio assim aberto, depois voltas aí por um sítio, sei lá, por uma ponte de corda, uhum. e é sempre coisas estreitas mais compridas, coisas estreitas mais compridas. Mas é um jogo que eu vou comprar, mas logo no início não, vou esperar um bocado, mas sim, sem dúvida alguma devo comprar o jogo. Pois é como eu. Assim, agora mais recentes que vão sair. Assim, vendo a lista e mesmo de cabeça, não estou assim a ver nenhum. Pá, o Splinter Cell também está quase a sair, mas acho que vai ser giro, só que tipo... Não eu, sei. Gostava de ver a continuação da história do Conviction. Pois, este aqui agora é antes, mas... O estilo de jogo vai ser tipo Conviction. Eu não portanto, sei se é antes do depois. É antes, sim, sim. Porque ele aqui ainda está a trabalhar para a agência. Ah, yeah, mas ele aqui está uma tipo, lista de... Está tipo de presidente da agência. Pois. Ele está com... Conviction tipo, já é depois. Epá, não sei. Eu só não sei. Que, yeah, este é tipo aquele jogo. Se tu gostaste do Conviction, vais gostar do Playlist. Sim. Só que parece mais... Vou gostar porque eles meteram as mesmas funções. Yeah, eles prometeram também que cada nível vai dar para resolver de várias maneiras, do género Deus Ex. Podes ir de boa ação ou boa stealth. E prometeram isso em todos os níveis. Agora vamos ver até que ponto é que cumprem. Uma coisa que eu não gostei muito no Conviction é que tens partes, não sei, perdeu boa essência de stealth, estás a ver? Tu podes fazer cenas boé à bruta, tens uma outra missão em que não podes tocar o alarme. Em quase todos os sítios era assim. Em quase todo o lado podias entrar a matar tudo, que era na boa. Este, pelos vistos, vai ter a mesma coisa, mas se derem a hipótese de ser 100% stealth. Ah, é aquela. Com o Vision não era bem assim, não tinhas muita hipótese de ser completamente stealth. Mas eles mostraram um nível das duas maneiras, eu vi. Conviction, e eu não sei se tu te lembras como é que foi a cutscene final do Conviction. Eu joguei o jogo do início ao fim, pá, o meu irmão jogou a história toda. Eu joguei algumas missões co-op com ele e joguei provavelmente o início da história. Portanto, não sei qual é que é o fim. É uma parte do avião, em que uns tipos fogem no avião. Ou isso é só do co-op? Não, porque é assim, a história toda é tipo, é um amigo do Sam que foi tipo apanhado e está a contar para a câmara tipo a história do Sam, estás a ver? Uhum. Porque há uma agência que está a tentá-lo apanhar. Para quem não jogou o jogo, isto são spoilers. Não é spoilers. Começa sim, assim. Sim, spoilers, o jogo saiu há 2 anos, não há problema. Não, mas não é spoilers. Tipo, a história começa assim. Tipo, ele está a ser interrogado e está a começar a contar a história. E depois, pronto. Agora sim, os spoilers. No final do jogo, que é quando ele, tipo, vences lá o nível final, não sei o quê, mostra a voltar a ele, ao que está a contar a história, e ele diz assim, sim, eu sou amigo dele e não sei o quê, e de repente começa a tocar o alarme das instalações onde eles estão. Uhum. E ouvir-se tiros, e ele assim, para que é que servem os amigos e não sei o quê? Ou seja, tipo, o Sam foi salvar o gajo. Pois. Que era aquela coisa toda. E aí é, pronto, eu gostava de ver a continuação disso, não é? Não sei, mas acho que também vai ser um jogo fixe, mas não me diz muito. Estava agora aqui a ver também na lista o Gears of War, o Judgment. Epá, honestamente, eu sou bem da fã do Gears, eu gosto bem dos jogos do Gears of War. Tenho-os a todos e acho que foi os jogos que eu comprei logo mal saíram. Mas o Gears of War Judgment não me está a dizer nada. Pois, acredito que sim. Porque, não sei, eu já estou a ficar farto do Gears. Tipo, pá, já, o 3. O 3 foi bom, o 3 foi muito bom. Então o modo guarda daquilo foi fantástico. Mas, pá. Já começa a ser muito igual. Né? É isso, não sei. Não sei. Eles vão fazer também a reboot, vai ser uma história que se passa... Reboot não, mas uma história, uma prequela. Passa-se antes do primeiro. Mas, não sei. É que vai ser um jogo bom, mas não estou a esperar. Esta aqui é uma coisa boa, é a cena das classes, pelo que me pareceu, mas... Não sei, isso para mim, olha, digo-te já, não curti nada de eles terem dito isso, tipo, das classes e tal, tornar bem genérico outra vez. É aquela coisa que eu no outro dia ouvi dizer, que é, às vezes, tipo, querem forçar a pessoa a ser o que não gosta. Exato, de ser, é isso. Só para equilibrar a equipa, ou seja, nossa equipa precisa... Não, e nem é só, é por isso porque os jogos que jogam mais online têm, estás a ver? Tipo, pôr perks por Call of Duty tem perks, pôr classes por Battlefield tem classes. Sim, mas... É só por isso, não sei. Mas é tipo as classes, porque o Call of Duty não tens tipo classes forçadas. É, que acho que... Sim, no Battlefield, eu estava a falar no caso do Battlefield, nas classes. Sim. Mais jogos. Olha, que eu estou assim à espera e que de certeza tu também estás, é o do South Park. Estou bué, pá, desde que foi anunciado lá. Tenho um receio que possa ser um jogo mau, mas independentemente disso eu devo comprar. Mas espero que seja bom. Epá, eu não estou a ver se é um jogo mau. Ainda para mais eles terem conseguido fazer aquela tipo de jogabilidade de ser igual aos desenhos animados. Yeah, tu, não sei se tu vês os desenhos animados. Segues a série? É pá, já deixei de seguir a série há muito, mas eu ainda vejo. Eu, a par do Futurama, é a minha série de desenhos animados desse estilo favorita. É pá, e não sei se já viste, eles já mostraram o último vídeo trailer que eles mostraram. É pá, aquilo tem referências, tipo, a cenas desde a primeira temporada até à última temporada. Isso é uma cena que, pá, para mim, para a maioria dos fãs, isso é uma coisa fantástica. Isso é fixe. É assim. Eu quando eu via, era aqueles episódios que estavam na SIC Radical, assim, que saltavam, ou seja... A SIC Radical volta e meia ainda dá, por acaso, eles às vezes compram as novas temporadas. Mas eles não dão seguidos. Sim, não, aquilo vai assim um bocado solto. E depois eu tenho, Olha, por acaso até ainda tenho algumas cassetes que a minha mãe comprou uma vez um pack que vinham com três cassetes de vídeo na altura, VHS, e tenho o filme também, só de par Eu com o tenho o filme, filme, pá. VHS. Comprei o filme uma vez na Amazon, a 1 cêntimo usado. Ah, foi? É, paguei 2,5 euros de potes. Comprei o Que filme a 1 cêntimo. Em cassete? DVD, em DVD. Ah, DVD. Não, eu tenho em VHS. Ai, nice. E ainda há pouco tempo, por acaso, teve a dar na televisão. Acho que Yeah, foi no foi no Hollywood, Fox acho. Movies. Fox Movies, e depois foi. Lembro-me de ter Foi no apanhado Fox Movies. a. E eu apanhei aquilo e. Ah, olha, ficar a ver. Pai, o filme tem tanta piada. É tão engraçado esse filme. E as músicas são E as memoráveis. músicas são muito boas, é. A ver se os gajos metem lá tipo a música do Eu acho que isso Uncle Buck. foi um problema lá dos Simpsons, foi não ter lançado um filme mais cedo. Os Simpsons esperou o quê? Pá, uns 17 anos para lançar um filme. O South E Park mesmo lançou-se assim passado 2 ou 3 anos. o filme do Simpsons não achei nada Yeah, pá, demais. não, o South Park está bem melhorzinho. Pois está. Mas se o South Park saísse agora, mesmo, eu sei que a animação estava bem pior do que está agora, mas se fosse a animação com a qualidade de agora dos episódios, mas igual, Ah, não sei, por não teria acaso sido agora. nada por além, se calhar. Teria sido Eu. fixe, mas não tão fixe como foi na altura. Sim, porque na altura estava no auge o South Exato, Park. exato. E os Simpsons agora nem está, não é? É tipo. Os Simpsons agora é aquela cena, tipo, continua a dar e tal. Eu volto e meia ainda Anda-se a vejo, arrastar. mas Anda-se a arrastar. já há algum tempo ficou um bocado chato. O South Park ainda tem muita piada, por acaso, mas há sempre aqueles episódios menos bons. Mais daí dessa lista. Estava agora a olhar aí para um que me tinha esquecido de referir. O Injustice. Ah, sim. Com o subtítulo Gods Amongst Us. Gods Amongst Us. É. Isto é difícil de dizer. Por acaso, eu digo-te uma coisa, eu não sou assim grande fã Do universo da DC ou da dos jogos de DC. luta? Não, do universo da DC, mas E do Mortal Kombat, és fã? eu tenho o último Mortal Então, Kombat. pronto, não Sim, precisa. não, é o que eu ia te dizer. Exato, é pá. Não sou muito fã dos jogos da DC. Dos jogos, não, do universo. É pá, eu olho para aquilo e a DC, todos os super-heróis usam cuecas, meu. Cuecas por cima do uniforme. Tá bem, pai, O tá. Batman, o Super-Homem, o Flash, o Aquaman. Acho que o único que não tem Por acaso leva não tinha cuecas em pensado cima nisso, da mas é cabeça. verdade. Mas é mesmo. Eu acho que o único que não leva cuecas em cima das calças deve ser o Green Lantern. E se calhar também leva. Mas, epá, é uma coisa horrível. E por isso é que eu não gosto. É que na Marvel não acontece isso, meu. E os gajos têm tipo. Os equipamentos são todos variados. Alguns. Eles nunca tinham pensado dessa forma, por acaso. Não, mas é mesmo. Eu por acaso há uns tempos é que eu fiquei assim. Porquê é que eu não gosto desse? E depois eu fui chegar à conclusão. Epá, os fatos são todos iguais, meu. Só mudam as cores. E uns metem capa, outros não têm capa. Mas é tudo igual. E não tens assim, tipo, personagens, sei lá, é tudo humanos. E, não sei. Olha, Não, a até Marvel Wonder também é tudo Woman. muito humano, não? Hã? A maioria das menos são humanos na Marvel. Não. Não é? Não, são mutantes. Ah, o X-Men e essas coisas. X-Men são Tá uma grande certo. maioria. Pois. Pois, porque se há bués, há bués logo de uma vez. Sim, e depois tipo, tens o Ting, que é tipo feito de pedra, tens. Ou Ah, seja, sim, tens. o do Quarteto Fantástico e tal. Sim, tens tipo Sim, sim, personagens sim, sim. de todos os estilos, de todos Sim, os sim, coisas. sim. É muito variado. Mas por acaso gostei do Injustice. E E yeah, por pá, falar na porque DC, o Mortal ainda. Kombat, o último que saiu, pá, foi um jogo muito nice. Pois Pá, é. um jogo de luta muito fixe. Eu não sou assim Casal. grande fã de jogos de luta porque, tipo, é fixe se tivesse alguém com quem jogar. Porque, tipo, contra o computador, ao fim de algum tempo fica bué da chato. É tipo jogos de futebol, estás a ver? Ou um desporto qualquer. Se não tiveres ninguém com quem jogar, aquilo ao fim de algum tempo fica um bocado chato. Pelo menos na minha É opinião. porque é sempre o mesmo, é. Tu por Exato, acaso tipo. tens razão. Esses jogos é mais de jogar contra alguém, estás a ver? E o Mortal Kombat é um jogo que, pá, não sei, dá mais gozo de jogar, por exemplo, com um Street Fighter. Porque não é tão complicado do início, estás a ver? E também tem alguma complexidade lá mais para a frente. Se quiseres. Eu por acaso. Olha, eu sempre fui mais fã do Street Fighter do que da série do Mortal Kombat. Mas E o Street até. Fighter não é tipo um jogo mais complicado, tipo, de seres bom. Não sei, tenho sempre a noção. Eu joguei pouco Street Fighter, O mas. Street Fighter é um jogo mais de combos e um jogo mais de tipo de sequências de botões. Pois. Pois é isso, é fazer aqueles combos complicados. Mas o Mortal Kombat também tem muitos. Sim, Porque obviamente. quando chegas àquela parte do finish him, tu só sabes fazer tipo as coisas finais, os fatalities, tipo cada sua personagem tem o seu combo. Eu sei, cada um tem duas versões. Mas é fixe, pá. E o Injustice também vai ter isso, vai ter uma espécie de fatalities. Pois, E vai ter vários cenários também. Já vi um vídeo, pá, dos combates eu lá vi daquilo. os cenários que eram na Batcave e por aí fora. E tipo, Achei muito os fixe combates porque são aquilo dinâmicos. parece. Tu tipo, vi uma vez o Superman dar um soco ao Lex Luthor e foram parar num sítio completamente diferente. É. Isso é. Tipo aquele parte-se, não sei Os quê. cenários mudam ao longo do tempo. E os Na cenários todos. Batcave tinha tipo uma espécie de um elevador que Exato, tu e também entravas. há ferramentas não, mas há objetos lá que te interatuas. Por exemplo, na cidade há um carro em que podes drogar contra o carro e faz uma animação especial contra esse carro, em que, por Sim, exemplo, o Super-Homem pega no inimigo e espanca-o contra o carro. eu Pá, por eu acho acaso que isso é muito fixe nestes jogos de luta. eu gostei disso, Porque gostei disso. dá algum dinamismo nos mapas. Normalmente os mapas são muito estáticos na maioria dos jogos de luta. É tipo, tem sempre ali os fãs atrás, né? Exato, mas não é isso. É tipo, Atentos. tu não interages com o mapa. Eu percebo isso, porque tipo, tu no jogo de luta ganha quem for bom a lutar, estás a ver? Às vezes tipo, é bem injusto. Por exemplo, no Super Smash Bros. Às vezes é bem injusto porque tu perdes porque tiveste azar e calhou-te uma cena má no mapa. Isso no Super Smash Bros. Acontece toda a hora. Sim, é. Mas neste tipo de jogos de luta, como é mais focado tipo, nos combos e isso, e seres bom mesmo, eu percebo porque é que eles não metem. Sabes? Mas está fixe, porque senão era sempre tudo igual. Sim, Até é isso. É que. por isso que eu também gosto, porque varia um bocado É aquelas destas cenas. coisas, tipo, os jogos de luta é um pouco como aos jogos de futebol. Quer dizer, a única novidade é ter mais equipas novas. No jogo de luta Pois é isso, é normalmente é ter mais sempre isso. lutadores diferentes. E mudar um bocadinho os combos ou assim uma treta. Exato. Mas acho que Mas. sim, acho que espero boas coisas desse jogo. Pois eu também. Não é um jogo que eu talvez vá comprar logo quando sai, mas Sim, fica tem mais como eu barato. também estou a ponderar. É como o Marvel vs Capcom 3. Já estou para comprar o jogo para aí a. Diz que saiu, ainda não tenho o jogo. Não sei, acho. Eu. Acho que sim, acho que é um jogo porreiro, mas não tenho muito interesse. Entretanto, já estava naquela. O jogo saiu. Ah, pronto, vou esperar que saia um com todos. Saiu o Ultimate Edition, já deve ter Pois saído é, para aí há uns 2 anos. Ainda então não já vou devem ter ver. sido mais 3 ou 4 edições assim. É Capcom. A Cada mês Capcom, que vem já. lança um DLC. Mas por acaso nessa ida deixou-o quietinho. Que Pois. até me admira. Estava aqui a ver também, assim agora, assim o único. Ah, não sei. Para a Xbox também, que vai aparecer dos que estão aqui na lista que tu puseste. O GTA V. Esse aí é daqueles Dispensa jogos apresentação. que. Até o Vai último ser bom, vai podcast foi tudo ser bom. dedicado, não é isso? Esse jogo vai ser bom, não há muito mais a Epá, dizer. é assim. Eu espero que sim. E ainda é uma coisa que eu no outro dia estava a pensar. Será que vai ser mesmo bom? Bom vai ser certeza, mas eu espero é que eles Porque é consigam assim. o que estão a prometer, que é elevar a história, o patamar de contar a história ao nível acima. Pois, é porque eu no outro dia estava a jogar não sei o quê e comecei a pensar na cena. Tipo, a Rockstar para mim é das melhores editoras. Mas se uma pessoa for a ver bem, nestes últimos anos, a Rockstar anda um bocado em baixo. Então, Então, olha, o último jogo assim bom que eles lançaram foi o, Max para Payne mim, 3. Red Dead. Mas não, Max Payne 3 é um ótimo jogo, pá. Epá, o Max Payne 3, o multiplayer prometia muito. Olha, não é nada especial. A história, tipo, passas uma vez, não te interessa, tipo, voltar a Sim. passar novamente. E depois tens aquelas cutscenes que são a esconder os loadings, que tu queres passar a história, queres saltar uma cutscene, não Pois podes. é, normal. Epá, e logo aí chateia um bocado. Mas eu concordo contigo. Eu acho que o melhor jogo deles, bem melhor do que o GTA 4, o Red Dead Redemption, sem dúvida alguma. Eu gostei muito mais do Red Dead Redemption do que o GTA 4. Mas a cena é que, cenas do Red Dead Redemption, uma cena que eu adorei, que acho que isso vai vir no GTA 5, de certeza, já confirmaram, são os random encounters. Ah, sim. Eu acho essa ideia dos gajos foi tão boa, pá. Poxa. Eu antes do Red Dead Redemption sair, eu tinha um receio com o jogo que era. Epá, tudo bem, vamos estar no Velho Oeste a andar de cavalo no meio do deserto. Tipo, isso não é um bocado chato, ao final de um tempo andares no meio do Sim, deserto no meio de um sim, sim, sim. cavalo. Mas por Isto acaso pensei eu. eu, pá, mas não. Tipo, é tudo menos chato. Eu não me aborreci uma única vez a jogar Red Dead Redemption, pá. E às vezes andava de cavalo durante pá e na boa, à vontade, uns 10 minutos seguidos, tempo real. E tipo, não, sim, tipo, dava... claro que também houve alturas que usaste o fast travel, como toda claro, a gente. Claro, claro, mas tipo, dava-me bué da gozo andar de cavalo por yeah, lá. Yeah, estava yeah, muito bem conseguido. E eu estou confiante catismo, que algumas das mecânicas do jogo vão estar nos dizer assim. pois E é, isso para mim. eles também confirmaram isso, confirmaram também Yeah. a cena do o tal o multiplayer, acho que vai ter um. Ou seja, como é o Red Dead Redemption, quando tu vais tipo ao free roam, que tu tens várias coisas que podes fazer. Sim. É um free Não é roam. tipo. E depois Não é fazes a tipo missão que queres fazer. Yeah. GTA. Ou seja, O GTA também. Não, não tem isso, não. Não, mas tu no free roam do Red Dead tens os hideouts para fazer. Ah, sim. Que não precisas estar a ir para um modo novo. Sim. Em Quem lá tiver no exclusivo. hideout participa, já. Sim. E o. Pá, pelo coisa, o GTA V vai ter também isso. Yeah. Mas estava a te dizer, cena, eu acho que a Rockstar anda um bocado em baixo, porque. Pá, o Max Payne não foi grande coisa. Ah, foi um bom jogo. Não podes dizer que o Max Payne é um jogo medíocre. É um jogo bom. Não é tipo tão bom como o Red Dead Redemption, que foi o que saiu antes, mas. Não é dos melhores. Sim, não é das melhores, mas Bolas é um bom jogo. Não, em relação a todos os Max Paynes, também não acho que não seja dos melhores Max Paynes, mas pronto. O L.A. Noire também não foi grande jogo. E Eu pelo que gostei eu muito do já. L.A. Noire. O pessoal queixa-se muito porque o jogo não tem muito free roam. Eu acho que, tendo em conta o que eles fizeram com o jogo, acho que foi a melhor decisão. Eu só achei a pena é que, pronto, na altura ainda não tinha sido Red Dead Redemption, ou já. Eu acho que saiu já. Já. Mas eles já estavam a fazer o jogo de qualquer das maneiras. Portanto, Porque tecnicamente ainda não foi. podiam aprender com eles. Hã? Mas, como eles já estavam a fazer o jogo na mesma altura que o Red Dead Redemption estava a ser feito, eles não Não, podiam, tipo, não, não. tirar lá. Ah, sim. É capaz, é É capaz. que o L.A. Mas Noire, o defeito do L.A. Noire para mim, é que, tipo, o free roam daquilo não te dá vontade nenhuma de estar a passear pela cidade. Nenhuma. também tem os random encounters. Não é random encounters, tens é É tipo missões. crimes. É tipo Pois, mas crimes. eles estão em sítios específicos, estás a ver? A cena que eu fazia, que eu ia fazer era, olhava para o mapa, marcava no mapa e ia até lá. Ou então pedia ao meu parceiro para guiar. Porque, tipo, Porque a cidade é a cidade é gigante. gigante e não tem nada para fazer. Mas Nada. é que Isso foi o maior defeito, foi, tipo, falta de atividades por lá. E se tivesse random encounters como no Red Dead, tipo, sem ser só assaltos, tipo, alguma coisa a acontecer, uma pessoa mas pedia tendo em ajuda à conta polícia, que olha, tinha um ou uma outro, coisa. mas também não era Não, lá. eram só os assaltos que havia mesmo, e tu, tipo, estavam marcados no mapa. Eram as Pois únicas coisas que havia, era isso. era que até uns eram E depois tipo havia os locais policial, a visitar, tinhas era. os pontos de interesse, que aparecia sempre um aviso quando chegavas a um, e tinhas os Tinhas as collectibles. bobinas de filmes Exatamente. e Que tinhas os carros honestamente não me também, motivava nada a ir. carros que estavam. Ah, sim, os carros nas garagens, mas isso também aparecia lá no mapa. Isso fazias fast travel para lá. Portanto, eu acho. Pronto, mas estás a ver, olha, dois Mas jogos de tirando isso, pá, o jogo, adorei o jogo, a parte da história, muito fixe, as sim, mas missões muito é um loucas. jogo que tipo, não tem longevidade. Por Sim, exemplo, sim. eu até Só agora. repetires as missões da história para ver se consegues melhorar a tua prestação, mas tirando isso. Sim, mas até mesmo assim não há motivação. Eu digo-te uma coisa, eu tenho todos os achievements do jogo, menos o de ter tudo a 5 estrelas. E falo também tenho os de todos os DLCs. Só Pois. que aborrece-me voltar ao jogo. Sim, é isso. Eu também não. Não joguei mais depois de ter Aborrece-me acabado. estar a voltar e não sei o quê. Ah, e agora vamos Mas lá. eu adorei a história, pá. Adorei, achei a história muito fixe. Estava bem escrita, até estava porreiro. E o Sim. ambiente todo do jogo estava muito fixe. Houve uns casos mais chatos que outros, mas. No final. Mas era porreiro. Assim. Sim, mas também não é, é o que eu estava a dizer. Pronto, não é o outro jogo de topo também da Rockstar. E eu acho que a Rockstar tipo recentemente só teve Mas este foi um. feito por um estúdio diferente, foi feito pelo Team Bondi. Mesmo assim, é sob a alçada da Rockstar. Isso é. Também tiveste os primeiros Max Paynes. Também foram pelo estúdio que agora Mas anda a Max fazer. Payne foi feito pela Remedy. A Sim. Remedy é que depois deixou a Rockstar fazer o terceiro Max Payne. Tá bem, mas estavam Não foi a também Remedy sob que fez o a. Max Payne 3. Eu sei. Então isso Só também que o que eu pode estou a acontecer. dizer é, também foram feitos e depois foram distribuídos com o nome de Rockstar. Mas isso foi mesmo a Rockstar que fez, esse jogo. Foi a Rockstar Norte que fez. Eu estou a dizer o coisa, o Ah, Max sim, os da Payne Remedy. Sim, 2. não, sim, tens razão. Foram lançados como Sim, sim, sim, Rockstar. sim, sim, sim. Tens razão, tens razão. E como foi o Alan Wake, que foi a Tim Bondi, como Exato. foi. E mais alguns, pronto. O Table Tennis, não sei se foi a Naughty que fez ou não, mas é capaz de ter sido. Não Mas sei, é um mas jogo muito fixe, pá, jogo divertido. o primeiro Red Dead também não foi da Não, o Rockstar. primeiro não foi, não. Mas o segundo já foi. Primeiro. Ah, não. Talvez se me lembrava de quem era, mas pronto. Mas pronto, estamos a começar a ficar um bocado esticados aqui no podcast. Queres referir mais a algum jogo? Vamos referir só aqui mais a alguns jogos que foram tipo assim, coisas. Por exemplo, Watch Dogs, que foi aquele jogo que Ah, pois é, já não me lembrava desse. na E3 foi bastante. Foi a revelação até da E3, Pois né? foi. Assim dizer. Temos também o Remember Me, que também foi outro. Para a PlayStation. Gostava bastante. É para a PlayStation. Calma, Remember Me. Não é nada. O Remember Me é aquele jogo da Ubisoft. Em que até jogas até É uma rapariga. uma rapariga, Ah, exatamente. tens razão. Estou estava a confundir com o. Aquele jogo com a Ellen Page. Os gajos fizeram o Heavy Rain. Chama-se Beyond, acho eu. Ah, Beyond. sim. Estava a confundir com esse. Não, tens razão. Remember Me é aquele que é uma tipa É. toda asiática. Sim, Toda sim, sim. asiática, tipo. E que Foi até um tipo bocado. ela entra tipo nos pensamentos e manipula os pensamentos. Exatamente, exatamente, é isso. Coisa. Por isso também é Não sei, esse destaque. pode surgir, mas não tenho assim nada depois. Há um muito louco só que só vai sair daqui para em 2015. Qual? Mas já foi anunciado o Cyberpunk 2077. Ah, O jogo eu ouvi falar nesse, mas por acaso é da CD Projekt, os gajos que fizeram o Witcher. não. Sim. Pá, promete muito. Eu por acaso eu ouvi falar disso, mas como é assim um tema que não me chama a A atenção e sério, até me gostas de um sendo. tema Cyberpunk? Hã? Tema Cyberpunk Bah, é muito interessante. não me chamou a atenção. Nem me chamou a atenção para abrir a notícia sequer. Mas esse também só deve sair em 2015, foi o que eles estavam a dizer. Portanto. Pois é, antes disso ainda sai o Rainbow Six Patriots, que eu esse quero bastante e estou à espera que saia. Isso está quase. Mais Outro algum? jogo, Crysis 3, não sei o que é que tu queres dizer sobre este Joguei jogo. a beta. Mentira, não joguei a beta porque o meu computador não aguentava. O O meu 3? computador. Já O havia 3, o beta. 3. Hã? Não sabia que já havia tipo coisa A de beta. beta, já foi o ano passado. Mas o meu computador tem 5 anos. O Crysis 3 foi o primeiro jogo que deixou-se que não funciona no meu computador. Olha, vê lá. Porque ele obriga-te a teres uma placa gráfica que suporte DirectX 11. E a minha placa gráfica não suporta DirectX 11. A Melhor nova vai opinião. suportar. Pronto, estamos a ser novo, mas é que ela não suportava, olha. Vi um amigo meu jogar a beta. Mas é mais do mesmo, é bem parecido a 2. Pois, epá, foi o que eu pensei, assim, no outro dia entrei numa notícia que estava a dizer assim, quais é que são uma lista dos melhores jogos para 2013, e um gajo estava a dizer, faltou o Crysis 3, e eu pensar assim, falta não, quer dizer, anda toda a gente ansiosa é por ver os gráficos do Crysis 3, porque aquilo, Pois é, isso. Crysis chegou a um ponto que é como quase o Call of Duty, anda a Sim, sair tipo é pacote muito de leite genérico. aquilo. É um bocado chato. Mais jogos. Ah, Dead Island Reptide. Já mencionámos esse, mas Já nada, tinhas nada a mencionado. dizer mais sobre isso. Star Wars 1313. É, não sei, eles mostraram muito pouco de jogo para ter uma opinião formada. Mas pode ser giro. Epá, eu não. Star Wars é de espadas. É uma série que eu gosto, Star Wars. Por isso. Mesmo por ser fantasia, eu pegava neste jogo, quer dizer, neste não pegava porque jogas pistola e eu não gostei disso. És um bounty hunter nessa aí. O Phantom Pain, que tivemos a falar antes de começarmos o podcast, Esse ainda tem muita pouca informação, tem muita mas pouca informação, mas o conceito é giro, pode ser que venha só uma coisa de jeito. chegaste à conclusão que era tipo o O Second Second Sight, Sight, exato. Não sei, que para quem até não andámos. conhece, é um jogo em que um tipo acorda num hospital sem memória de nada e tem poderes telequinéticos, não é? Ele consegue mover objetos com a mente e depois, à medida que o jogo se enrola, ele ganha outras habilidades. Por causa, é um jogo bem louco esse. Foi aquele jogo que a gente estávamos a falar e Exato. estávamos os dois a pensar no mesmo jogo, mas nenhum de nós sabia o nome. Não estava difícil. Se chama Second Sight, acho que eles quiserem investigar. Pomos um link também para o jogo. Muito bom, muito bom. Outros jogos, deixa eu ver aqui se ainda há alguma coisa mais a referir. Posso referir assim, tipo, sem ser AAA? Amanhã saio da cave do David Gilbert. Era quase o personagem lá do Portal, o Cave Jones. Epá, é um jogo muito louco. É um jogo de plataformas e puzzle. Passar todo dentro de uma caverna, tipo cheio de humor. E jogas cooperativamente a três. Ou então tu controlas os três personagens, um de cada vez. Epá, o jogo tem uma temática muito fixe. Tu basicamente estás numa caverna, a caverna está a narrar a história e a mandar umas piadas pelo caminho. E aí é tipo, é isto, é resolver assim puzzles e tal. Mas é muito louco, pá, o jogo é muito fixe. Não é o Bastian, aquele que há um bocado. Ah, yeah, é o Bastian, né? Sim, eu peço tipo a falar. narragem. Do estilo a narragem, não é? O quê? A cena de narrar. É tipo Ah, o Bastian. sim. Mas ele não está sempre a narrar, é um bocado diferente. Ah, Mas ok. sim, é o narrador do jogo. Mas não sei se tem um papel tão grande como no Bessem, por exemplo. É capaz. Não sei. Sei que tinha outros jogos que quero, mas assim agora de repente não está a vir nenhum à cabeça. Pois é, assim, os que eu quero, acho que devem andar todos aqui e se calhar, e sem ser tipo 2013, ainda há tipo Skyrim, quero comprar, só que estou à espera Já de tenho o edição. Skyrim há um ano e não joguei. Há mais de um ano? Eu sou a única pessoa no mundo que conseguiu ter o jogo na prateleira há mais de um ano e não o jogou. Pois, se tu tiveste aquilo na altura do lançamento, não foi? Passado uns 2 meses, pá. É, pois, eu ainda não comprei porque estou à espera do coisa do ano. Pois, Dishonored também exato, estou à espera do coisa do ano. acho que fazes bem porque aquilo tem que ter 3 DLCs. E nesta altura o campeonato não vale a pena, Nesta fazer altura comprar a tem. versão normal. Nesta altura tem 3 DLCs. Pois é. Mas é aquela coisa, vamos lá ver se sai alguma edição do Eles ano. vão Espero lançar, que sim. um. Ah, vão? Está confirmado? Pá, não sei se Está está confirmado confirmado por ti. oficialmente, mas tipo, vão, certeza absoluta. Eu estava a pensar tipo com base de como foi o Fallout 3. O Fallout 3 comprei a edição do ano e tipo ainda para mais os DLCs vêm num segundo. Isso é ótimo. Para Para mim instalar. Mas eu acho que eles vão vir com um código para te sacares. é dos mesmos que fizeram o Fallout. Não estou a ver eles lançarem tipo. Quer dizer, nesta altura combinada é a mesma coisa, estás a ver? Tipo, vai-te ocupar espaço em disco cá mesmo. Está bem, mas é assim, eu por exemplo agora ando à rasca de espaço e coisa e Nesta desgravei altura já o ninguém coisa. tem limite de internet do género. Sacar só de 150 gigas por mês ou assim. Pronto, ainda há Sim, uma também, outra mas pessoa que é. tem, mas já é Epá, pouco. mas é assim, imagina, se algum dia, quando o live terminar, tu já não podes sacar novamente. Ah, sim, mas Por pronto. código. Se tu tiveres em CD e coisa, sempre podes meter o CD e instalar aquilo. Tá bem, isso é verdade. Porque o meu problema é Mas esse. guarda backups no disco. Eu nunca apago os meus downloads. Os das coisas compradas. Os meus arquivos estão todos no disco. Pois é, pá, eu também não quero apagar, mas já estou a começar a ficar com falta de espaço. Acho que agora vou ter de começar. Ainda ontem Não pensei precisas. nisso. Para onde sai a Xbox é o próximo e depois já tens mais espaço. Vamos lá ver. Eu só vou comprar a próxima Xbox se aquilo tiver. Primeiro tenho que ver se aquilo tem tipo a regionalização é melhor. Que eu não estou para estar a Podes jogar crer, eu jogos também não sei portugueses. se vou aderir a isso por causa do preço do live e dessas coisas todas. Já A mim começa a ser demais. não é tanto pelo preço do live e até digo que a qualidade do live é muito melhor. Tu Pois é, ouves acredito que sim, só que tipo. eles exageram bué. Eu espero que para a próxima consola eles metam jogar jogos online, não precisas de live gold. Porque senão vão ter que se pôr a pau, porque a PlayStation está a começar a ganhar mesmo muita gente. O serviço Pois online. é, eles com o premium estão a ficar Pois, o melhor. primeiro deles é fantástico, pá. Dão-te sempre jogos gratuitos todos os meses. Pois, mas pronto, é aquela coisa. A internet da PlayStation 3 ainda esta semana teve problemas novamente, ou o que é que foi? Sim, essa É. fidelidade é bastante inferior, mas mesmo assim, cada Epá, vez vai ficando melhor. mas eu já estou com saudade de jogar tipo um FIFA e aquilo está mesmo em português. Mesmo, mesmo, mesmo. Pois. E até mesmo aqueles jogos que não têm em português e que têm tipo texto, estar o texto mesmo em português, não está em português do Brasil. Sim. Pá, é que parecendo não começa a chatear um bocado. A Sony faz muito isso nos seus jogos. Poxa, e até os jogos assim, às vezes também nem sendo os principais deles, têm Pois, exato, trazem exato. tipo os atores mesmo para narrar o jogo. Isso é uma coisa ótima, pá. Mas tu na Xbox não vês isso. Pois não. Acho que o único que tu tens em português de Portugal é o Pro Evolution. Os FIFAs também já não trazem as vozes em português? Não trazem desde o 7. Ei. Desde o 7 Mas na no PlayStation jogo. trazem ou não? Trazem. Isso não faz sentido nenhum, pá. Pois não, não faz. Eles meteram tipo no FIFA 9, meteram tipo as vozes em português. Para tipo download, estás a ver? Meteram as vozes de vários países, dos Sim. comentadores de vários países. E tipo, as dos portugueses eram o único que o download tinha problemas. Tipo, tu sacavas e aquilo era do estilo. Mandavas a bola para fora e é pontapé de saída. Marcavas golo e é penalti. Pá, tudo trocado, tudo trocado, Pois, tudo mesmo. isso é uma treta. Começavam o jogo, aquilo dizia, aí estamos agora no prolongamento, as duas equipas estão empatadas a 1, tudo mesmo trocado. Sem sentido. Eu é que já não consigo gravar isso com o Roxy, porque eu acho que na altura depois apaguei esse download e entretanto eles tiraram esse conteúdo do live e nunca mais voltaram a pôr. Só os comentários em português. Português Portugal, porque depois eu tirei-os do português do Brasil. Pois. Típico. Então, acho que podemos acabar por aqui. O que é que É. achas? Sim. Acho Isto que. já ficou uma horita e tal o podcast. Pá. Sim, quase 1 hora e meia. Quase 1 hora e meia. É, ficamos por aqui. Para a próxima, há mais. Então, pronto. Tchau, pessoal. Tchau.